dia, tá 3 horas, 7 horas, diante da Delta, aqui na Copa. Tá 3 horas, 7 horas, bom dia. Guarulhos, aguarde um instante. Aguardar. Lênia 235, apenas a edificação, voando Alagoas 45 para a chegada 10, reporte quando nos vai descer. Está 3171 autorizado, o Schmeck assinado é transportado. estaciona autorizado o taxa até o ponto de espera, na pista 9071, taxa Índia. O ponto de espera, reporte pronto, ajuste 9015. 171 do Prado 30, chame controle, Helena 208, boa noite. 208, boa, 3171. Bom dia, contato com a decolagem, suba para nível de voo 3007, chamo 1, pedido de pouso autorizado, guarda letra. Ok, então com 1 após 2000, letra, obrigado, 3071. Olha, 225, autorizado final do procedimento, silêncio absoluto, estela 0, desça para 2000, pedido, ajuste permanece na 015, aposta pisada. 9, a sua identificação, voando a BF para interceptar a chegada da BF. Reporte contra a descida. No 759, inicialmente precisa estar em nível de voo 150, ajuste a aceleradora na 015. Nacional, Rota 395, para 4 mil pés. Aí o chão agora é 5. Canela 225, salos 32, na minha escuta, libera a direita, autorizado o táxi até o pátio principal, via Alfa Juliette Portão 2. Alfa Juliette Portão 2.